meuscds.com. Todo mundo assim, ó. Ai, ai, mamãe, o que é que eu tô fazendo aqui? A minha vida é lá em casa, só beber, comer e dormir. Ai, ai, mamãe, a minha vida é paiado, e no som da guitarrinha é que eu vou dançar. Piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri. Bebê, comer e dormir. Ai, ai, mamãe, eu vim aqui fui parrear, e no som da guitarrinha é que eu vou dançar. Piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri. Isso aqui não tá bom, não. Isso aqui tá bom demais. Oh. Daqui a pouquinho, mala sem alça pra vocês. Meuscds.com. Vamos de novo, a galera já sabe. Ai, ai, mamãe, é que eu tô fazendo aqui? A minha vida é lá em casa, só beber, comer e dormir. Ai, ai, mamãe, eu vim aqui foi parrear, e no som da guitarrinha é que eu vou dançar. Piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri. Chegou, chegou. Piriri, abre a roda que chegou. Piriri, piriri, piriri, piriri, piriri. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Piri, desce, desce, desce e desce. Agora sobe, agora sobe. Aô!